quando a trombeta tocar, eu vou subir. Não quero mais ficar aqui. Aqui só tem tristeza, lá só alegria. É pra lá que eu vou. Está chegando a hora, eu vou embora e nunca mais vou voltar. Lá eu quero conhecer o meu amigo Jesus, que deu a vida por mim uma cruz. Vou andar nas ruas de ouro e ver os rios de cristais. Vai ser tão bom, muito bom, bom demais. Quando a trombeta tocar, eu vou subir. Não quero mais ficar aqui. Aqui só tem tristeza, lá só alegria. É pra lá que eu vou. Está chegando a hora, eu vou embora e nunca mais vou voltar. Lá eu quero conhecer o meu amigo Jesus, que deu a vida por mim em uma cruz. Vou andar nas ruas de ouro e ver o rio de cristais. Vai ser tão bom, muito bom, bom demais. Lá eu quero conhecer o meu amigo Jesus, que deu a vida por mim em uma cruz. Vou andar nas ruas de ouro e ver o rio de cristais. Vai ser tão bom, muito bom, bom demais. Vai ser tão bom, muito bom, bom demais. Vai ser tão bom.